Juliette Índia, prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Índia, solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 08. Está autorizado, reporte ao terra. Reportar ao terra, certo. Cinco sete no site, decolou o Zulu 5198 controle. Obrigado, boa. Controle do objeto 5798. 7-1-7. Objeto 5-7-1-7, contato radar, sigla 340, saída da EL. 340 da EL. Goiânia 08, está autorizado para Goiânia, nível 340, da escola da 10, saindo agora de transição off-fit, off-fit interceptor 3 Zulu 17 e prossegue conforme a rota do plano. Aciona 5574 no transponder, 119.8 controle. Sim, está autorizado direto líder, se for preciso, objeto 5717. 5717, líder. Problemas corretos, meu proposto 03 AB. Lima Uniform Charlie 634, good morning. Qualquer doença vai a bom arrival, descend to 4000 feet, unit 1012. Estacionamento, chama táxi, 5808. Jet 5717, chame Recife, 251, alterna 13325. 251, 13325, alterna 13325. 1804, acione identificação via Bonf, desça para nível de voo 050. Prossegue em Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5808. De Alfa, para a ponta, espera no momento. Bom dia, Índia. Ficou 808, a linha decola para a 10, vai ter calma. Limone from Charlie 634, send to 2000 feet, KNH 1012. 2000 feet, KNH 1012, Charlie 634. 1804, desça para 4000 pés, ajuste 1092. Você colou os 29, 119, 8, bom dia. Bom dia. 050. Controle Salvador. Bom dia, UEB 5808. UEB 5808, contato radar, voo 340, saída conforme 2 letras. Saída conforme 340, 5808. Liman Uniform Charlie 634, cleared ILS Pan Approach, report steps localizer. Clear ILS Approach, it's clear runway 10, will inform the establish on the localizer 24. Charlie. Comme Charlie 6-8 pour établir dans le long runway 1-0. Les bonnes formes Charlie 6-3-4 complete final approach report to correction. Adaption hour 118 decimal 6. Je vous dis pas dans la poche 118 decimal 6, je vais vous dire pour les bonnes. Tower, good morning, les bonnes formes Charlie 6-3-4, we are established on the ALS X-ray runway 1-0. Uniform Charlie 6-3-4, clear to landing runway 1-0, wind is 020 degrees, 04 knots. Could you confirm check wind gear down and lock it? Velocidade de acordo com a chegada bom, ficou na 7-5. Uniform Charlie 6-3-4, and clear down and lock. O 1804 desce para 2000 pés, ajuste na 012. 012, 1804. Gol 1995, desce para 4000 pés, ajuste na 012. 197, acione a identificação via mar, desça inicialmente até o nível de voo 200, reduzindo para 230 nós, número 5 na aproximação. No 897 está autorizado descida até o nível de voo 070 em redução. Ciente. O objeto 5808, chame Recife, 128.8. Obrigado, bom dia. 804, autorizado ILS X-ray, pista 10, reposta estabilizada. Autorizado ILS X-ray, reportará estabilizado 1804. Uniform Charlie 634 on route at 36. Turn your right. Approved taxi via Alpha, Kilo, Apron 3. Attention the following. Voo 1897, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o 230. Limite dessa proa é a radial 320 de Salvador. Voo 1804, livre ILS, reporta estabilizado. Reportará estabilizado, 1804. Voo 995, desça para 2000 pés, ajuste na 012. Voo 9715, desça para 4000 pés, ajuste na 092. Voo 1897, desça para nível de voo 050. Voo 9795, confirma indicado? Ciente. Voo 9607, acena identificação via BOF, desça para nível de voo 060. estabilizado, Gol 1804. Gol 1804, chame torre 1186. 1186, bom. Tem a redução, Gol 1607, é o número 5 na aproximação. Torre Salvador, bom dia, Gol 1804. Estabilizado, baixado e travado. 1804, muito bom dia. Tem livre pouso na 10. O vento é calmo. Livre pouso 1804. Vente. Gol 995, livre LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, Gol 995, reporte estabilizado. No 5, desça para 2.000 pés, ajuste na 012. 1897, desça para 3.000 pés, ajuste na 012. 3.012, 87. 607, desça para 4.000 pés, ajuste na 012, redução para 2209. 1804, no solo aos 43, livre à direita, prossegue via Alfa Kilo. Correção, prossegue via Alfa Juliette, Finger 03, no passe principal. Alfa Juliette 03, no Gol 1804.